fogo. Pra cima desse mandado falando, tô junto, mas abandona no sufoco. Já vi montão. O mundo dá volta, o tempo não para, a vida em cena. E meu sorriso é pra poucos. Quem vacilou não mandou pra vala. Não vá achando que tudo na vida é dinheiro. Vários que já ficaram de exemplo. E o que nós plantar, nós vai seguir colhendo. Eles estão de longe que eu sei, acompanhando meus passos. Elas estão gritando meu nome por onde que eu passo, quer tá do meu lado. Mas todas elas sabem bem que eu sou envolvido. Por que que todo mundo gosta do que é proibido? Ô fé, na vida não vale o que tem. Guarde essa frase pra mim. Difícil tu saber quem é quem. Deus nunca me deixa sozinho. Não, não tenta me apagar. Que eu nasci pra brilhar. Sei que às vezes parece não ter saída, uma saída. Mas eu tenho muita fé em quem me guia, em quem me guia. Deus e os orixás me dê sabedoria. E caminhos abertos na estrada da vida. Ô fé. De menino agora não é macabre. De menino agora é little hair. Little Ré vai crescer, vai crescer, vai prosperar. Rio de Janeiro para o mundo, Little Ré. De menina agora é Little Ré.